Meu nome é Fátima Costa, falo da cidade de Fortaleza e me ouço pela FM Dom Bosco. Só estou ligando para agradecer o mimo do Sagrado Coração de Jesus que eu recebi ontem, no primeiro dia do mês. Ô, Jesus. Sou uma devota. E aqui na capela de Nossa Senhora Aparecida, do meu bairro, nós começamos a novena do Sagrado Coração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe a cada dia. Obrigado. Amém, querida. Só podia ser Fortaleza mesmo. Grande abraço. Espero que todos estejam recebendo o mimo do Coração de Jesus. É um presente. É uma das promessas do Coração de Jesus, talvez por isso que eu me apegue tanto, é a salvação daqueles que pregam. E aos sacerdotes, o dom. O dom de poder tocar os corações mais endurecidos. É uma das promessas do Coração de Jesus. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. E o texto de hoje... Sexta-feira, primeira do mês, Marcos 12, 35 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Então Jesus tomou a palavra e ensinava. Porque os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos pés. Se o próprio Davi o assim chama de Senhor, como então pode ser filho de Davi? E a grande multidão escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, você sabe que toda primeira sexta-feira do mês eu faço a bênção da água, a bênção da casa. E eu queria convidar você hoje a pegar essa água, já preparou? E depois... eu gostaria de sugerir que você... claro, é sempre uma sugestão, nada é imposição. A pessoa tem que querer. Eu quero sugerir que você faça aspersão na tua casa. O texto de hoje fala que o Messias deveria vir de Davi, no início da monarquia. Contudo, Jesus olhava com reservas para essa antiga tradição e questionou, servindo-se da citação de um salmo. Considerado o rei Davi, esse salmo refere-se a alguém superior ao seu autor. Disse o Senhor ao meu Senhor. O Messias não seria um descendente de Davi, mas seu Senhor. Por conseguinte, deveria ser procurado fora da descendência davídica. Fixar-se na continuidade dinástica ao longo dos tempos deveria levar a uma identificação enganosa. Jesus relativiza o critério davídico. Jesus sugere aos ouvintes perguntar-se por uma outra identidade do Messias. Não descendente de Davi, mas filho de Deus. Senhor, é a primeira sexta-feira do mês dedicado ao seu coração. Abençoai todas as casas, coração de Jesus. Coração de Jesus. Abençoai todos aqueles que estão com o rádio ligado agora. Não esqueça, filho, filha. Coloque: padre, eu estou longe de casa. E daí? Pense lá no quarto, na sala, na cozinha, na dispensa, pensa. Diga: eu consagro a minha casa. Eu consagro minha família.